A mim merece-me uma palavra de parabéns, porque realmente é uma ideia muito interessante, é uma ideia de um grupo de jovens dinâmicos e que traz uma dinâmica e uma perspectiva diferente, porque nunca foi pensado e por isso tem a originalidade disto. Mas acho que ainda reflete mais, reflete sobretudo é também o reflexo do pensamento dos nossos jovens em relação ao mundo atual, ao mundo equilibrado, ao mundo sustentável. De certeza, não sei se é a maior do mundo, mas tenho a certeza que em termos de simbolismo ela é de longe muito grande e talvez a maior do mundo, em termos do significado que ela tem de um país como um concelho equilibrado ecologicamente e sustentável. E por isso os jovens da Liga dos Amigos de Travanca de Lagos estão de parabéns, porque demonstram claramente as preocupações ambientais que é hoje um assunto da agenda do nosso cotidiano e do nosso diário. E por isso, simbolicamente, eu acho que é uma ideia fantástica e tenho que lhe dar os parabéns. E esta construção coletiva, não é construção de dois ou três, é a construção coletiva de uma comunidade, eu acho que é fantástico, porque falta-nos muitas vezes isso, e envolver a comunidade. E aqui nota-se pessoas das diferentes idades, todas elas participam na sua construção com a sua garrafa. Isso é fantástico.